Der WN. Wisch. Na luta. Se liga na rima, os manos tão aqui. Preto Dini WN, vem pra conferir. Comunidade do gueto, favela é nossa área. Por onde a gente passa, nunca damos falha. Sente só parceiro, essa é pra você. Se não acredita, confira pra ver. O som é pesado no bumbo, caixa. A letra é forte e agora se prepara. DJ Nau nas picapes rolando aquele som. Novo projeto, homens do dialeto, a parada é firmeza, somos todos guerreiros. Aqui tem atitude, também proceder. Três mano de favela, criado no RP. Se liga, sangue bom, sou de quebrada. Isso é só começo, pesadelo não para. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. Não sou melhor, nem o pior. Sou. Sou do Butantan, manda rima da ZO. Não quero saber de crítica nem de mano que atrasa um lado. Caneta e papel, acredito no que eu faço. Preste atenção, o bicho vai pegar. Viemos pra somar e não pra atrasar. Deus de 9-4, aqui é miliano. Com fé em Deus, com meus parceiros eu vou rimando. Rio pequeno, favela, minha quebrada é minha cara. Família tá na luta, WN não para. Até move montanha, já tá comprovado. Quem não acredita, um abraço. Em qualquer lugar o movimento abala. E por isso eu sempre digo hip hop não para. Break, grafite, DJ e MC. Pode se preparar, os mano tão aqui. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. Se tá na correria, já sabe como é. Acima de tudo, tem que ter muita fé. Vou chegando, vou rimando, vou no RAP, junto com meus mano. Sou Preto Dino, dando ideia pra você. Na favela do sapé, tem que ter proceder. União, amizade, assim é a cara. Por isso que eu te digo, o movimento não para. Aí maluco, se liga nesse som. Também considerado rap do bom. 1010, São Domingos, Jaguaré e São Remo. A mesma atitude, vai vendo. A ideia constou, falei a real. Mensagem positiva, só na moral. Eu mando um salve a todas as quebradas. Aos mano, as mina que tão na parada. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar. DWN na luta, chegando na humildade. Na ideia, irmão, sem pilantragem. Os mano tão chegando e vem pra soma. Pilantra nenhum vai nos atrasar.